pequenas dissoluções e soluções. Procura o problema. E mais um rap que eu faço, cê tá sendo tema. E de esquema em esquema, procuro seu sorriso. Não quero nenhuma outra, cê é tudo que eu preciso. E no improviso da vida, cê foi embora, tudo acaba. Mas sério, tinha que acabar. Agora eu fui atrás, tentei ser mais, pra te ter mais. Mas cê sempre achava que eu não era aquele bom rapaz. Vai dizer, stop, vamos parar pra ver. Quem chegou me chamando de amor foi você. Pode crer, não sei porquê cê quis assim. Eu sempre achei que o problema tava em mim. Mas não, não, não eu pude perceber. E no fim eu vi que o problema era você. Não vou mentir, dizer que me arrependo de tudo. Mas larguei te amo em vão, preferia ter nascido mudo. Plantei sentimento onde não existe. Meu corpo te esqueceu, mas o coração insiste. Burrice minha, eu sei que vacilei. Tava na cara que ia dar errado, só eu que não enxerguei. Não vou usar clichê de conversar com a lua. Vou ter uma de fé, a vida continua. E o que eu tenho pra falar, jogo as ideias com os clap. E o que eu senti por você foi expresso quanto esse rap.